Tower America, 230, radio 1-2. Attention 20, make sure line up and take off for 0-0. Wind 0, 80 degrees, lift 2 knots. Cleared line up and take off runway 10, American 230. And confirm American 230, clear for takeoff 10. Clear for takeoff 230. Milhas sudoeste do observador, seu radar está encerrado. Sube para o nível 160 e chame o controle Ilhéus, na frequência 120.1. Controle Ilhéus, 2774 da Azul, subindo 160, boa noite. 3600, deixa sem restrições para 2000 pés, o ajuste no 016. Sem restrições para 2000 com 1016. América 30, Airbonet 15, call the pass control, 109 is not 5. 19.35, American 230. Sergeant American 230 is with you through 1200. America 230, with a contact, can shoot at level 340 via mass departure. 230, the MoMA departure, American 230. Flight level 340, American 230. Climb to flight level 340, American 230. 0084. 09, vista para 3, no pés, o ajuste no 0 no meio. 229 velocidade, 3 mil pés, vira em 16. Gol, bono 098. Zepetri, Mike Oscar, Mike Oscar, and Frusci, Transition. Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. Sorry, we were not, I wasn't expecting so long, so could you say it again, please? Esse avião chega da Marcia, no nível 050, voando de FTA. Boa noite, 050, de FTA. Sir? Right, so we will expect a Momo departure with Prati Transition Europa 384, thank you. Tá 3600. Tá 3600, torre 1189. Obrigado. 1098, pessoal, no desvio. Pequeno desvio, esquerda, tá mais. Gente, após desvio, vou direto para o Duna para ele, pelo zero. Vai voar Duna. Já vai voar Duna agora. Certo, espero 2 mil pés de reporte estabilizado. 2 mil pés de reporte estabilizado. Salvador, 3600, muito boa noite. Está a 2.8 do Índia Serra, já no localizador. TAM 3600, autorizado pouso, pistão 0, Netuno, no 0 grau, 02 grau. Leve pouso, 3600. Salvador, Europa 084, after position, Frosty, will be we going direct to Gabby? Negative after Frosty, intercept upper 019, and after upper 019, Adolphe position, Alpha, Delta, Oscar, Lima, Foxtrot. Alright, copy, after position Frosty, we'll take upper 019 to Adolphe. Aeropuerto 084, let's copy. Yes, go ahead. Clear to Madrid, flight level 370, via Aeropuerto 19, after Aeropuerto 19, as of position, Aeropuerto 14, in according to flight plan rules. Take off 100, after take off left turn with Momo, the factory, and Frati, transition, score code. 5020, Salvador de Petri, 119, decimal 35. So we are here to Madrid by Hopper Tulu 19er, flight level 370, after Hopper Tulu 19 adult, then Hopper Tulu 14, then flight plan cruise. departure is Momo with Roti transition, squawking 5020 and departure frequency 119.35, Europa 084. Correct, after 04, call us for pushback and setup. We call you. Atere 2228, copy? 2228. Espera da conquista autorizada, nível 180, da fala da pista no zero, com curva direita na subida Arpor, após voa Elefa, direto ao Pilor, direto destino, aciona 50 no 3, controle 119, decimal 35. Autorizado, 180, conquista, da fala da 10, direita, Arpor, Elefa, fora do outro lado, após destino 50 no 3, 1935, 2220. Seria 2228, correto, chama pronto, estacionamento. Salvador, Europa 084. Espera, presidente, direito for Guarres. Yes, if we go Proti, and then we try to join Upper Sur 19er by Adel, we will go fast for like 80 miles. So maybe we can proceed, you can coordinate proceed Proti, from Proti to Kevi, which is already on Upper Sur 19er. S-U-3-0, contact the receipt center, 126, decimal 85. 126, decimal 85, matching 230. Next to Momo, transition Frotti. On Frotti, we will intercept the position 19. Negative JV position, and on position 19, above, and left position 14. Okay, yes, I understood. We go to Proti transition and then join Upper Sulu 19er, but that will need to happen. Okay, we'll have a look, right? Thank you. Aracaju autorizado nível 230, decolando da pista 10 com curva esquerda na subida Uca, transição Aracaju. Aciona 5015, 119, decimal 35, controle. Autorizado Aracaju 230, decolando da 1D10 com curva esquerda, saída Uca Aracaju, transponde 5015, controle 119, decimal 35, gol 1868. Correto, no 868, chama o próximo estacionamento. Chama. Paulo Sanz, 3600, Lebron. 600, táxi via Alfa e Juliette, remota 13 no pátio principal. Alfa, Juliette, remota 13, pátio principal. 3600. 098, autorizado, posto, puxando 0, vento, calmo. Difuso, gol no 098. Curso do para 2 no PES, o ajuste no 0 no meio, autorizado sinal INS, reporte estabilizado. 0 no meio, para 2 no PES, pode ser estabilizado. 098, Sol 28, direita Sol, Luzinas Mão. Direita, Sol 21, Mão. Dois, confirma o Brancus. 1868, corrigindo. Qual foi o gol no 098, 072, Alfa de Drop? Ok, 1098. Ingressando a Juliette, porta 03. Juliette 03, gol 098. Chanel 6258, sub 1895. 1100. Seria 2228, quando você escolher na código de qual, pode puxar um pouco mais alto. Aguarda, liberando a entrada do Airbus Atom. Já passou o tanque. Já liberamos para o tanque. Obrigado. Um abraço. Valeu, bom voo, irmão. Uma roupa está por aí, ó. Oito com 58 a bordo, 5 horas de autonomia, alternamos Salvador. Em que parte, passarão 2228, via parte do Sol Índio, ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 06. 16, parte Índia, 1895, obrigado, bom trabalho aí. Claro, meu bom. Boa noite, gol 972, que é o seu sonho. Oi, 972, boa noite, deixa eu ver chegada Mário para 2 no pés, o ajuste no 06. Mário, 2 no pés, 1 no 06, fez a projeção? Autorizado. Decimal 1, 9-6-2-5-8, táxi Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para 1-0, chama 6-2-5-8. Alinhada com lápis 1-0-21, 5-0 graus, 26 graus. Alinha e decola, O-10-2-2-8. We have information. 1170, information bad is correct, red copy. Okay, go ahead. One-seven-zero, clear to Sierra Bravo, Kilo Golf, flight level 370, via Pazulu 10. Take off runway 10, after take off left to turn with Puka departure and Zipar transition. Score code 5024 Salvador departure frequency 119.25. 1170 is clear for Sierra Bravo Kilo Golf, flight number 370 via flight plan route, up to 010. Take off on the runway 10, turn left, Puka departure, Zipar transition. Call 5024 and control frequency 119.5 for 1170. 1170, read back correct. Correct for push and set up gate 06. You call back for push back and start to go 1170. Azul 2713. Azulu sete três, contato radar, 65 milhas, nordeste do Salvador, voa na frente de Boston, chegada Boston, Boston em ideal e descida. Pro Boston, Boston em descida, chegada Boston, Azul 2703. Controle Salvador, boa noite, é o 2228, passaredão. Passaredo 2228, contato radar decolagem, super 180, vista dardo, tem condições de cumprir a restrição do período da carta? É negativo, não cumpre a restrição 2228. Frente, mantenha 3 mil pés, temos tráfego chegando para o setor sudoeste do Salvador. Ok, 3 mil no perfil, 2228. Stand by 1 minute to push. 1-9-3, autorizado 4 no pé. Ajuste no 0 no meio. 4.016, 1-9-3. Era para ter esse som que eu te puxo com essa tech. Clear for Boston, we'll call you for that Europa 284. And could you confirm we are clear to fly in flight level 370 unrestricted? Affirmative, flight level 370 approved. 1973, informo tráfego nessa posição de 2 horas a 8 milhas do rumo sudoeste, certo? Tem 3 metros, 3 no pé. Visual com tráfego, vou arrumar o 73. 1973, informo tráfego, posição de 2 horas a 12 milhas do rumo nordeste, 1-2-7-3-8, passando 050, 4 no pé. Visual com a mesma, 10-10-2-8. Recostra-me agora, 972. 7, gol 972, após a ultrapassagem do tráfego mencionado, será autorizado o tipo 2 no pé de outro colher. 7, gol 972. Some points, runway 10, contact the tower. 18, small 95, can 81016. Here, 2 taxi, holding point, runway 10, and then we contact tower 11895. Comodoro, Azul 2713, descida. Azul 2713, desça para o 4-7, ajuste no 0 no meio. 4-6 no 0 no meio, lembra das restrições, senhorita? Está livre o Azul 2713. 4-6 sem restrição no 0 no meio, 2713. Gol no 973, autorizado 2 no pé, autorizado final ILS, reporta estabilizado. 2-1, reporta estabilizado em 10, gol 972. Passado 2-2-2-8, já autorizado em 1-8-0. 1-8-0-2-2-2-8. Curva à esquerda, saída Pucas de Paz, e altitude 1-0. Quanto ao Salvador, opera 1-1-9-3-5, aciona 5-0-2-5 no transponder. Ok, autorizado Serra Bravo, Serra Golf 370, Sola da 10, curva esquerda, Pucas de Paz, altitude 10-19-65-5025. Vamos 098, o presidente está correto, pronto, flashback de saneamento. Salvador, 1868, no portão 1, para posto de acionamento. 1868, após a passagem do América, retaguarda, está autorizado a chamar para um táxi. Pois América, autorizado a chamar o táxi, 1868. Estabilizado na LS, igual a 972. É, 972, torre. 1-1895. 1895, boa. Azul 6908, desça via Chega de Mar para o nível 050. Boa noite, Gol 972, estabilizada ILS. Gol 972, boa noite, autorizado pouso, pistão 0. Vento 120 graus, 069. Leve pouso 90, Gol 972. Salvador Europa 084, holding point, runway 10. Europa 084, maintain hold point. Eu sou... Gol 1868. Prossiga. confirme, o tráfego que a gente está esperando passar é o Air Europa? Sim, sou autorizado, por isso sempre prontar. Obrigado. Street 2, push and start, come right to task, go 1170. Roger, go red for taxi, go 1170. América 08 Fox, line up, maintain, running 10. Line up on wait, 10, Europa 34. Descendo até o 150 restrito. 4152, boa noite. Voa direto Mário para interceptar a chegada Mário, descendo até o 050. Desce até o 050 na proa de Mário, 3152, boa noite. Eu vou direto ITAP, 3152. Direto ITAP, em high speed, 3152. Azul 4062, deixa eu ver a chegada Mário para o nível de voo 060. Cuidado, ao 72. Europa 08 Falkland, take off, renew 10, wind 120 degrees, 069. G713, apóstolo, deixa para 2.000 pés, o ajuste 016, autorizado sinal LF, porta estabilizada. Apóstolo 2000, no 016, porta estabilizada, azul 27, bona 3. Voo 968 com 151, 2 horas 20, alterna San Gonçalo. Taxi 0, prossegue o taxi via Pati 1, taxi Índia, prospero no 0, torre 1895, existe no 016. No 016, voo 968. Tauro Grande, voo 1170. We have 97 on board, 4 hours at 3 meters of altitude, stay off 76 for the little rest check. Low 1170, please text via my name, contact India, hold the point, low 110, contact the tower. 118 is 95, can 8 1016. Roger, clear for taxi via Incheon at India, 44 North, runway 101-195-1016, Incheon 1170, thank you. Eu vou direto com a pista. Direto com a pista, obrigado, 28. Salvador, Roma 08, may you please take a intermediate? 119.35. 119.35. Eu vou direto com a Roger 84, ready contact, climb to set level 370, via Mom Departure. Via Mom Departure, climbing level 370, Europa 084. Roger, Mom 68. Mom 62, observo o taxi bem da companhia, pois, ingresso de exposição 01. Ingresso, pode na companhia por 01, com Mom 72. 68, autorizado decolagem, pistama 0, vento 110 graus, 079. Autorizado decolagem no 0, com 9868. Frequência 126, decimal 0. 260, boa. Duas milhas para Duna, visual azul 2713. Ciente, hoje eu deixei que vocês agarram com a diferença. 1908, reduzindo para 200, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, reporte estabilidade. Reduzindo para 209, 2000 pés, no 016, reporte estabilizado. 1908. Position. Passei, você chegou ao 1100. 95, para nós. Controlando 58, chamo controle de Salvador, 119, decimal 35. Canal 35, 1968. Salve Salvador, boa noite, 1968. 1400, subindo 230, Puca, Aracaju. Boa noite, 1968, boa noite, contato radar decolagem, subo para 230, via 7 Puca. 230, Puca, 1968. Sumando livre, pouso no 0, azul 27, no 3. 098 no 3. No 098, autorizado, um pronto táxi. Falei, pronto para o táxi. Patim, Lino 050, 3152. Condições de área ainda, coloca 5 autorizados. Afirmativo. Gente, após o pouso do ATR da Azul Alim, mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras. Gente, após o Azul Alim, mantém 1-0, agilizando manobras, tá certo. 2000 com 1016, permanente estabilizado em ILS, tá 3-1-5-2. Azul 4062, desça via para 3 no pé, o ajuste no 0 no meio, e reduza para 2-3-0. Para 3000, via, para 2-3-0. Europa 084, climb to flight level 320. Virginia 7320, Europa 324. 330. Roger, flight level 330, Europa 0, make one. Azul 690 estabilizado. Afirmativo. Torre 1, 1895. Azul 0 Salvador, boa noite, Azul 2713, livrando na 650. 2713, boa noite, prossegue Alfa, aqui o Tati 3, posição 4, Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa, Tati 3, segue o sinalizador, 2713, boa noite. 110 grau, 079, autorizamos a colagem, estamos 0. Boa noite, Azul 6908, final de 4 milhas sem checar. Azul 6908, desceu o time aqui no 016, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre 6908. Contact Recife Center, 126.84. Recife Center, 165, Roma, Cidão. O 908 autorizado pouso, pistola 0, o vento, o 9, 0 grau, 08 noite. Livre pouso, pista 10, o 908. O 1970, decolar 204, chama controle de Salvador, 119, decimal 35, bom voo. O 935, o 910 grau. O 1868, chama Recife, na frequência 26, decimal 85. 3685, 1868. Alpha Passenger Control, with David 01170. 0170, radar contact, climb to level 370 via Puka de Pet. Via Puka de Pet, climb to level 370, go 1170. Estabilizado no X-Ray, o TAN 3152. TAN 3152, torre 1895. Torre 1895, TAN 3152, boa noite. Azul 4062, 2402, seu pés, autorizado final, ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado, 4062. Táxi, o 098, 2h45 de autonomia, alterna Fortaleza, o POB 106. O 1098, autorizado o táxi de Índia, ponte para a pista 10, chamei todo em Salvador, 1895, ajuste ao time 10, 16. E aí, é uma torre a Alfa Juliet, posição 09, mantendo a escuta permanente. Segue de Alfa Juliet, posição 09, na sua escuta, 0908. Boa noite, ajuste altímetro no 096, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 08 nós. 10 no 6 altímetro, tem pouso autorizado na 10, tá 3152. Fazer 98, mantém ponto 0 no 0. Estabilizado, azul 4062. Azul 4062, torre 118, decimal 95. 95. Boa noite, azul 4062, estabilizado, LF. Azul 3062, ajuste a 016, continue a aproximação, número 2 para pouso. Contact Recip Center, 126.85. 126.85, 0, o vento 110 grau 09 nós. Beleza, pouso para 02. Alfa Juliette para o 02, não pode chorar, 3152, boa noite. Hello, approach, please go 1170. Go ahead. Can I say again, the Recip Center frequency, please? 126.84, it's enabled 125.34. Can you confirm this? 126.85, it's enabled 125.45. So say 126.85.125.45, go 1170, thank you. Boa noite, você vê chegada bom para 4.7, ajuste no 0 no meio. Eu subi para 4.8, 16, 3.8, 9.